resultado na final do ano 0, vai pousar no ano 0 mesmo ou no ano 7, confia? Ok, então tá propondo o cancelamento do plano, é isso? Ok, tá cancelado então o plano agora aos 55, autorizado o circuito pela direita da 17, reporte interceptando a final com o trem embaixo travado. Bom dia, o 3601, pronto, passada, Alex. Está 3601, está autorizado a linha Arim decolada 10, vento de 1-10 graus com uma dúzia de nós. Ali decolada 10, A livre pouso no 7, Whisky Yankee Tango, o vento é de 1-0 graus com uma dúzia de nós. Localizado no 3601, decolou aos 5-8, chame o controle em 1-20-8, bom voo e bom dia. 208, tem um bom dia também, 3601. Salvador, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, contato radar, voo 360, direto Ledo. Bom dia, Salvador 360, direto Ledo 3601. Tango, seu solo 00, ao livrar à direita, táxi para o pátio 5 e frequência livre estacionada, tem um bom dia. Washington 3601, chame Recife 1251. 3601, Recife 1251, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Oxalha 6251, qual é a autorização Guarulhos? Oxalha 6251, bom dia. 360 para Guarulhos, aceita? Afirmo. Ok, está autorizado então para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EU Leda Bridge. O transponder é o 5442, controle em 1, 20, 8, cotejo. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva direita da Elder, da Bridge, apertura 16 para Belo Horizonte, chapéu conforme, 5442 é o transponder, 1208, controle para Xanar 624. Oxa 6251, correto o cotejamento, chame para o... ou pushback no portão 11. Chamará. Salvador, Chanel 6251, no pushback, estacionamento, portão 11. Autorizado, 6251, no altímetro, no 0, no meia, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 6251. Táxi, Oceaner 6251, com 103 a bordo, 3 horas e 55, alternando galhão. 103355 Galeão, livre táxi, contornando pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, o altímetro permanece no 0 no meio.